Alpha 356. Alpha 4. Controle 20 Decola 8. Fala 208, boa noite, Rio 980. Livre pouso, pistão 10, vento 970 graus, 119. Pouso livre. Pouso 340. Essa para o 340, pode invadir a Dael, presente? Direita, pro de Dael. Presente, Dael, Rio 980. Chama agora o centro Recife, frequência 126850 2545. 2645254, bom número 34, já tem, boa noite. Afirmativa Lima, tem cabeceira 10, Xenai 6224. Solo 5-4, liga direito, me fala 2-1 desse malato. 2-1-9, obrigado. Salve Salvador, boa noite, tá 3600, devido nosso escuta. 3600, boa noite, Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. O TAN 3, o TRIP 5-2, 1-6, solo. Pra chegar. Aceitaria no 30 para poder prosseguir de imediato? Eu fui informado aqui pela companhia que o plano foi agora está para as 2 horas, para 0200. Quem sente já confirmei com a ESC da existência do plano, porém, está com algum problema no central aí que não está chegando nem para mim nem para o centro. Então eu teria que aguardar a autorização do centro. Se aceitar no 30 sem direto Aracaju, pode ser copiado agora, confirmo. Tá, Joel, 2-1-6, autorizado Aracaju, no 30, decola pista 1-0, curva esquerda, Z da Conde, controle 120, décima 8, aciona 0263, Trípsico 2-1-6. É, 1-30, Aracaju, decola 1-0, curva esquerda, na Conde, 0-8, Salvador, 0-0, vamos lá, 624, autorizado direto, Aracaju. Direto, Aracaju, 6224. Boa noite, Xené 6212, se chegar a Mari, desça para nível 060. 060-6212. Estabilizou o Gol 1098. Gol 1098, ele VLS, chame torre 11895. 1895, boa. Salvador, boa noite, Gol 1098, sinal baixar e travar. 1098, continua a aproximação, vai andando pista livre. Guardando. Gol 9250, livre de decolagem, pista 90, vento 180 graus, 089. Tá, aqui é central 10, 9250. Controle Rio 9890. Prossiga. Alguma possibilidade de voar dos motes para dar presente? Aguarde. Escuta, 9890. Gol 9250, decolar 259, controle 20.8. 20, boa noite. Gol 098, check trem, sem repouso, pista 90, vento 970 graus, 909. Baixou, travou, limpou os 10, gol 9090. 540, sai acionado. 7, sai da FUCA. Prosseguindo a saída, gol 9250. 98 no zero, mantendo ainda a saída, chama agora o centro Recife, frequência 125, 1-3325. 098, solo ao 01, livre à direita, emissão 219. Direita, solo 219, bom, 098. Solo, Salvador, Gol 1098, livrou a sua escuta. 98, Alfa Juliette para o plano 03. Alfa Juliette para 03, voo com 098. Azul 4107, lista para 2000 pés, ajuste 0115, reporte, localizador pista no 0. Leste para 2000, azul 4107, ajuste 0115. Chené 6224, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2085, alterna 12545, Chené 6224, senhor, boa noite. Boa noite. Chené 6212, reduza para 2109. 2009, 6212. Gol 9250, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Recife 2285, 2545, boa noite. Boa noite. Chené 6212, desça para 2000 pés, ajuste 0015, rebote, localizador. 2000 pés, 0015, 6202. Libre Neto, 6202. 4107. Azul 4107, Livre LS, chame torre 2895. 2895, Azul 4107, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107, final da pista 10. 4107, continue a aproximação, está tipo ali embaixo travado. A porta lá embaixo travada, Azul 4107. Travou, Azul 4107. Azul 4107, livre fogo, pista 90, vento 80 graus, 079. Pouso na 10, Azul 4107. LS 6212. Xené 6212, Livre LS, Chime Torre 11895. 295, 6212. Afirmo. Boa noite. Torre Salvador, Xené 6212. Xené 6212, continua a aproximação, eu posso com a imagem travada. Rio 4107, solo zona 2, DB direito, chame solo 21, decimal 9. A direita 219, 4107. Salvador, boa noite, Azul 4107, Lisona, passe. 4107, boa noite, Axia Kilo, passe 3, atenta a sinalização no passe. Autorizado táxi, Kilo, passe 3, atenta ao balizador, Azul 4107. Pega o trem, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 08 passe. Passado, travado, livre pouso, 1-0-62, 1-2. Salvador é o bom 1868, paciente da Brava, autorização Aracaju. É 8, confirma horário de plano. 2:40, daqui a 24 minutos. Claro, coordenação, gol no 868. Aguarda. C209-602. Liga para o posicionamento. Informação Bravo. 3152, boa noite. Chega da Mari, desça para o nível 050. 050, né? Chegada Mari, na 3152. Vá para o saco, 352, ou 96. Alfa Salvador, Xanel 2, 612. 2, Alfa. Quilo, vai manter a posição na Quilo, tendo a nave sendo posto para 13. A posição vai ser remota para 13, aguardando, ok? 612. Alfa, Quilo, mantém a posição, 6212. Caju, 230 autorizado, decola pista 90, curva esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle em 1-20-8, sendo 5-4-1-6. Autorizado Aracaju, nível 320, via rota do plano, decola na PUC, transição Caju, decola da 90, primeira curva esquerda, controle 1208, aciona 5-4-1-6. Faça push, boa noite, meu. É posse. Então, 6212, ingressa naquilo? Ingressa naquilo, mantém posição na mesma, aguardando início do táxi do ATR. Após, fica, prossegue atento ao sinalizador. Ok, então, após o ATR, ingressa, aguardando o sinalizador, 6212. Ingressa no PAD, mantendo separação com o escrito, por 6212. Ah, sim, 6212, autorizando. Ingressão, 6212. TP-5216 está acionado para ataque com POB de 5,6, 3 horas de autonomia, alternando Recife. Dois ataques via engine, onde espera dar 1-0-2-8-9-5, negar 1-0-1-5-3-2-1-6. É, Enter via Índia, ponto espera da 190, torre 2895. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, 3516, 16, autorizado a linha de decolar, piso 90, vento no 70 graus, 0 na frente. Linha decola, 5219. Autorizado assinado procedimento de LS que foi no 0, desceu para 2.000 pés, altimetrão no 015, reporte estabilizado. Para 2.015, autorizado de LS com atleta estabilizado, está 3.015. Boa dona da presença, autorizado, reporte estabilizado. Com 296, desce lá 225, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o 35216. 35216, boa noite, contato, radar na decolagem, tudo para nível 130 na saída cone. É só o 130 na subida cone. Se houver possibilidade, solicita no 70. Sim, autorizado. autorizado nível 170, o 352 no meio. 170, 52 no meio. Controle CDB 52, o nome eu solicito um desvio à direita para o 090, aproximadamente 20 milhas para liberar formações. Autorizado 352 no momento. 52 na manhã. A 3152, estabilizado localizador, já vai interceptar o line. A proteção do procedimento ele efetua agora a torre 118, décimo 9. 18 no 5. 9. 18 no 5, obrigado. Doutor Salvador, boa noite, o Santa 3152. Santa 3152, checo treino, repouso, pista 90, vento 170 graus, 90 mais. Baixada travada, livre pouso, Santa 3152. 8, autorizado, puxa, cortado. Chama lá. Boa noite, o voo 11170, tá bravo? 11170, bravo, confere, guarde minuto, cópia. Dois solo aos 3-4, direito 1-2-1-9 solo. Direito 1-2-1-9, tem 3-1-5-2. Mal 72, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050. Na chegada à Mare, ajusta o altímetro no 095. São 06. Alfa Juliette pro 06, tem 3-1-5-2. Cruzado Campina Grande, nível 370, BP Vilo 1-0, até Neuma, após direto Campina Grande, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar, transponder 5421, na frequência do controle 120, decimal 8. Cruzado Campina Grande, nível 370, BP Vilo 1-0, Neuma, direto Campina Grande. Saí da Puca de Pá, com esquerda, 5421 ao transponder, 1208 é o controle. 1170, saí da Puca, transição de Pá. Puca de Pá, prova esquerda. Time correto, time quando pronto, gol 1170. Obrigado. táxi, o Gol 1868, POB é de 139, alternamos Recife com 2 horas e 10. Gol 1868, livre táxi, via Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro na 095. Via Índia, no ponto de espera, 11895, ajuste é 1015. Gol 1868. Próximo ponto, espera pronto, Gol. Processo. Próximo ponto, espera pronto, Gol 1868. 1868 autorizado, alinhado de decolagem, ante 160 graus, 10 mais. Livre, alinhado de decolagem, Gol 1868. Estamos 56 Bravo, tem 370, aprovado. Copia ou aguardo coordenação? Copia 370 ou 098. 098, autorizado Natal nível 370, veio para o 190. Cola da 10 com a primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamos e Par, transponde 5422, a frequência do controle 120, decimal 8. É o voo 1098, copiou até 370, via Pesolo 10, recorda a pista 10, pela curva à esquerda, saída Puca, Jambo, Zipá. Após aí não conseguiu copiar, voo 1098. Responde 5422, a frequência do controle 120, decimal 8. Responde 5422, controle 1208, voo 1098. 098, treinamento com ela, chamo quando pronto para pushback na meta. Chama na bola, 098. Oito decola aos 40, controle 20 decima 8. 208, obrigado. Não, levou 1868. Gol 1868, contato radar na decolagem, tudo para o nível 230 na saída Puca, transmissão Caju. Quem é esse 230, Puca Caju? Prefeito 5216, controle. Vou analisar com o final. chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45, solicito direto ao mesmo. 265, alterna 2545. Obrigado, bora aí, então, bom trabalho. Vamos. Salvador, gol 1098 para pushback e acionamento no 3. 1098, guarde para pushback e acionamento número 2 no setor. E aí, nossa escuta, gol 1098. Gol 1868, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.4. Tá 126.85 e alternado, por favor. 125.4. 5.4, obrigado. Gol 972, completa a final, torre 118.95. 19. Gol 70, nível táxi via Índia, ponto espera, torre 118.95, altimetro 1095. 15, direita Índia, localizado, Pantera 295, ligado, gol 1970. Olá, 098, código aqui pro solo, após o ingresso do banho da companhia, vai ver ele ingressar na Índia, ele tá livre pushback no momento, chame táxi. Pista 10, vento 1 no 60 graus, 109. Está baixado na vaca. Gente, boa noite, mandei a posição. Autorizado, né, manter o 1170. Nem matei 1170. Para o táxi, voo no 098, 125 a bordo, 0231, Delta, não fazendo a recepção. 98, livre táxi, vem Índia, ponte espera, chama a torre 1-1895, altímetro 1095. Seguinte, livre táxi, vem Índia, no ponte espera da 10, chama a torre 1-1895, ou 1098. Nove 972, solo 50, direito, 219, solo. Direito, 219, ou 972. Polo 972, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-1, segue Polomino através do 612. Alfa, Juliette, 1-1, confirma? Afirmativo, Alfa, Juliette, portão 1-1, segue Polomino através do 612. Polomino através do 612, igual 972. Autorizado, né, Matheus? 98. Além de manter em volta,